Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A nossa voz se encheu de riso. Estamos como os que sonham. As nossas culpas foram lavadas no seu sangue. Não há dor, não há lágrima. Toda a dívida foi paga. Agora livres, nos levantamos pra te adorar. O poder do pecado se acabou. Grito do inferno se calou. Oh, oh. Quem é melhor? Cristo, Cordeiro de Deus, retira o pecado do mundo. Cristo, Cordeiro de Deus, retira o pecado. Oh,